Vem por tranca na pista, cavalão tá chegando. Central do Sertanejo. A luz foi embora. Correram pra acender as velas sem demora. E no escuro da rua eu vi que ela passou. Meu Deus, conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Então saímos pela rua naquela noite escura. O cheiro dela tinha luz, encanto e ternura. Como sabia que era eu, ela me perguntou. Eu disse, meu bem, conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Conheço pelo cheiro, Vitor e Léo, aqui no Central do Sertanejo. Passou também Rio Negro e Solimões, Cavalão Tá Doidão, Maurício e Eduardo, Soando Largado, Jades e Jadson, Eduardo, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belucci, Eduardo e Rafael, né? E Cristiano Araújo, é uma sequência de muito sucesso, de muita música boa, porque hoje é sexta-feira, né? Finalzão de semana já chegou, então vamos aí que o segundo bloco tá chegando, né? No segundo bloco tem Pedro e Thiago, Toque de Mágica e as 6 mais tocadas da semana. Não sai daí! Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. É sexta-feira, é finalzão de semana, 19 de setembro. Vamos aí, como já é de praxe, né? Vamos abrir o nosso segundo bloco da sua sexta-feira com grande recordação. Recordação da dupla Pedro e Thiago, Toque de Mágica. Quando a noite chega, tô pensando em você. Quando o sol acordar, tô pensando em você. Se o coração chorar, tô pensando em você. Se o amor me encontrar, tô pensando em você. Olha pra mim, tente entender. Haja o que houver, eu não vou te esquecer. Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer. Um toque de mágica, baby. Vou rodar o mundo pra encontrar. Sonho mais lindo pra

dizendo te quero pra mim e me esperou. Que tava com saudade, amor. Vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. E se der um sorriso, eu não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim e me esperou. Que tava com saudade, amor. Que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. E se der um sorriso, não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim e me esperou. Que tava com saudade, amor. Que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso, não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim e me esperou. Que tava com saudade, amor. Coração apertado. Taeme Thiago é a primeiríssima, a mais tocada da semana aqui no Central do Sertanejo. Desejo a você um bom fim de semana. Tivemos aí a segunda, Luan Santana, Tanto Faz, e Leonardo na terceira, Liga Lá em Casa. Também na quarta, Gustavo Lima, quinta, Fernando Sorocaba, Bruno Marrone na sexta. Muita música boa, muito sucesso o tempo todo pra você. Mas fechamos assim a nossa semana, né? Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você mais sertanejão de qualidade. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até segunda, gente! Valeu! Central do Sertanejo.